uma frase escrita no muro, desenho pra cego. Música pra surdo, artifício tecnológico em desuso. Top num presente, obsoleto no futuro. Injusto que deixa puto quem vive no outro mundo. Do bagulho, do escuro, do orgulho, do lucro. Absurdo puro, tão comum em meio lixo, luxo. Soa frio na testa, um inspira bem fundo. Profundo conhecimento inerente às células, formando apenas um tecido de perna aberta. Universo paralelo chamado favela. Déjà vu, imagem, gueto, ladeira, viela. Sinais de guerra sistemáticas, psicológicas. Por necessidade biológicas e condições inóspitas. O paradoxo de uma verdade mitológica. A besta fera que se expressa em proporções ontológicas. Patrocínio merchandising da multinacional. Na questão da prova de resposta opcional. Nativo relativo em âmbito nacional. Eco que ecoa no horizonte internacional. A questão social, racial, racional. A terapia ocupacional. Ilegal. Do lado ocidental, do mundo oriental. Do século XXI, a era medieval. Uma questão de segundos. Checkmate, fim, revolução. Então, o isqueiro e o estopim. O cupim, a formiga, o vírus, a lombriga. Entrada, saída, a morte, a vida. O rap é nossa cara, rima se espalha, se propaga. O coração dispara, o som que nunca para. Pra você curtir e se ligar que atitude forma o MC. O rap é nossa cara, rima se espalha, se propaga. O coração dispara, o som que nunca para. Pra você curtir e se ligar que atitude forma o MC. Bitches and gentlemen, Repetacos orgulhosamente apresenta Shaolin MC. Oi, é pode crer, rap de lazer pra desenvolver. Pra enxergar, perceber o que nós tem pra dizer. Que o lazer nada mais é que o rap junto aos beat. Inspira a força de cantar, olhar pros grafite. Deixar no ar o recado, as ideias e atitude. Carente de informação, a juventude. Peço pra Deus que me dê forças pra continuar a batalha. Só se vê falha no Senado, só canalha. Enquanto o povo tá iludido, povo sofrido. Político bandido, PM corrompido, mundão tá perdido. Ninguém sabe onde correr, só o rap é nossa cara mostrando o proceder. O incentivo do DSM de quando se tromba na rua. O motivo do som que continua, minha cara é a sua. Rimando consciência, adquirida em cada passo. Com a vivência, a experiência. É você sabe, Joe, o que a mente pensa. Às vezes nem sempre compensa. O crime, cê sabe, não é o caminho mais honesto, meu time. Faz rima sempre em forma de protesto. Renascendo um verso de bairro periférico. Mas um verso que toma conta e arrasa seu cérebro limitado. Com argumento, a cara é a coragem. Realidade em forma de rima, né, viagem. O rap é nossa cara, rima se espalha, se propaga. O coração dispara, o som que nunca para. Pra você curtir e se ligar que atitude forma o MC. O rap é nossa cara, rima se espalha, se propaga. O coração dispara, o som que nunca para. Pra você curtir e se ligar que atitude forma o MC. Shaolin, tô muito feliz. Fazer um som contigo aí. Eu sempre quis, falta de oportunidade. Quase 10 anos na pista. Mas sempre acreditando que um dia a rima mira. Virou, que com a pampa representou. Nós na função, família, revés, né? Não, Xandão. De correria, é rima terrorista, enaltecendo vida. Tamo junto, fazendo um som do nosso jeito. Na reciprocidade, humildade e respeito. O primeiro passo dessa longa jornada. O rap é nossa cara, mas se espalha se que é, bota fé, família, revés da banca, DSM, Xandão. Aí o som ficou a pampa, Shaolin MC. Por aqui novamente, parceria, correria, faz o elo da corrente. Periferia procurando seu espaço. Dois MCs usando a mente, não a força do braço. Tá lembrado de quando a gente panfletava por demais? Subi e desci o morro, cantando Racionais, lembrou? Naquela fase foi você que incentivou, motivou. E falar que a letra tava boa, encorajou. A me alimentar de ritmo, me envolver. Acompanha a evolução, deixar desenvolver. Quem não senta pra aprender, não fica em pé pra ensinar. Depois que aprende, procura melhorar, mano, tenho saúde. Sou humilde, assim vivo feliz. O som que eu sempre quis, rap de raiz. E no sistema faço giz e fortalece a amizade. Aí nego sagacidade e sem rivalidade. Aí revés é a família, DSM, Xandão. A hora que quiser, eu